fazer grana, usar roupa na Stone. Quero faturar tipo Al Capone. O dinheiro me consome. Só prometa zina pra meu bonde. Fazer grana, usar roupa na Stone. Quero faturar tipo Al Capone. O dinheiro me consome. Só prometa zina pra meu bonde. Bancária sente fome. Se interessou meu sobrenome. Okay. Joguei linda, lembro do Malone. Pega a seda rara dessa Tommy. Tudo, tudo. Mano, eu conquistei tudo. Um talento absurdo. Agora viajo o mundo. Fala mal, não fico puto. Digerindo whisky puro. Cheio de problema no mundo. Cheio de problema no mundo. Ambição cresce em minutos. Joias cobrindo meus pulsos. Joias me jogam no topo. Joias me largam no poço. E ela foi nem me deu tchau. Lembro das brisas que ela me dava. Com quem eu sinto saudade, mas nunca mais me mato com essa praga. Trouxe brisa pra você. Cê só precisa beber. Vai ver o bagulho bater. Quero Sprite. Aumenta os quilates. Pega iate. Gira essa cidade. Fazer grana, usar roupa da Stone. Quero faturar tipo Al Capone. O dinheiro me consome. Só prometa zina pra meu bonde. Baby, cê sabe a importância desse diamante preso no meu dente. Lady, cê sabe o que faço com os pregos quando pega esse pente. Sente o tanto de frio que faz quando põe a corrente.